Existem noites tão escuras que parece que não vai ter mais manhã. Existem manhãs tão chuvosas que parece que não vai ter mais sol. Existem dias tão longos que parece que a noite nunca vai chegar. Mas se eu te tenho por perto, eu sei que tudo vai dar certo. Tudo sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode dar errado, se eu te tenho ao meu lado. Tudo sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode dar errado, se eu te tenho ao meu lado. Tudo sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode dar errado, se eu te tenho ao meu lado. Tudo sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode dar errado, se eu te tenho ao meu lado. Não se preocupe, meu bem, tudo vai ficar bem. Não se preocupe, meu bem, tudo vai ficar bem. Tudo sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode dar errado, se eu te tenho a meu lado. Se eu tivesse esse poder, eu faria com que todo mundo encontrasse uma mulher como você. Faria com que todo mundo fosse um apaixonado e tivesse alguém como você ao seu lado. Nada pode dar errado. Acredito em urucubaque, eu não acredito em mal olhada. Eu acredito no amor, se eu te tenho ao meu lado. Sempre dá certo, se eu te tenho por perto, nada pode, se eu te tenho ao meu lado. Se eu te tenho em meus braços, nada pode me atingir. Nosso amor é insuperável. E tudo sempre dá certo, se eu te tenho, se eu te tenho por perto, meu amor. Pode dar errado. O que pode dar errado se eu tenho alguém como você ao meu lado? Tudo sempre dá certo. Tudo vai dar certo. Tudo sempre dá certo se eu te tenho por perto. Nada pode dar errado se eu te tenho ao meu lado. Tudo sempre dá certo se eu te tenho.